Oi, meu nome é Olivia e esse é o meu relato de escuta. O lugar que eu escolhi foi a Filarmônica aqui de Cruz das Almas. A Filarmônica fica um pouco longe da minha casa e essa eu tive que dar uma roubadinha e olhar no mapa e ver que são exatamente 2 km até lá, então eu vou sempre de carro. O primeiro som que eu escuto na minha jornada é o motor do carro. Eu passei a prestar atenção no barulho do carro ligando por causa de um amigo meu que é obcecado por carros e sabe diferenciar cada um só pelo som do motor. Perto da minha casa tem alguns terrenos baldios onde as pessoas deixam seus animais. Geralmente são bodes ou cavalos. Dessa vez tinha bodes e, como de costume, eles estavam lá berrando e comendo o capim. No resto do caminho eu só consegui prestar atenção no som de outros carros e motos também. Não deu para prestar muita atenção em outras coisas. E aí, quando eu cheguei na Filarmônica, como de costume, é silencioso porque eu chego um pouco cedo. E aí eu fui para a salinha do fundo, que é onde a gente tem aula, e o maestro estava olhando algumas partituras no armário de alumínio. E aí, quando ele percebeu que eu cheguei, ele fechou o armário de alumínio, e que fez um barulho de armário velho, um pouco enferrujado, fechando, né? O maestro usa cadeira de roda, então quando ele aperta um botão da cadeira, faz um barulhinho. E aí, quando ele se movimenta pelo chão, pela salinha, a cadeira faz um outro barulho, porque acho que é a borracha no chão liso e tal, e aí faz um barulhinho, um rangidinho assim. E aí, esse foi um barulho que eu reparei também. E depois ele abriu a pochete, pegou umas chaves, e aí as chaves sempre tilitam quando ele me entrega. E aí eu fui pegar o saxofone. E aí, a próxima hora eu passei soprando sax e passando a lição. E aí eu reparei que o som tava um pouco desafinado porque fazia algumas semanas que eu não treinava por causa de trabalho, faculdade. E aí, algum tempo depois, chegou o Daniel, que é uma das crianças que aprende música na Filarmônica. Aí ele toca flauta doce e ele é super elétrico. Ele tocou algumas notas na flauta e depois perguntou quando o outro professor ia chegar, porque ele estava já entediado. E aí, ele simplesmente decidiu fazer a pior coisa que ele podia fazer, pelo menos pra mim, que eu tenho um pouco de gastura, que é passar a unha nessas pastinhas de plástico de criança, né? Não foi de todo ruim, porque foi um som que veio em boa hora pra eu colocar aqui no meu relato. Depois eu ouço uns barulhos de chinelo descendo a escada, um pouco arrastado. E aí é Fernando, que ele tem mais ou menos a minha idade, e ele fica organizando os eventos da banda. Ele disse que ia sair, que ia voltar mais tarde. E aí, quando ele saiu do cômodo, eu ouço o barulho da moto ligando e dando partida. Perto das 5 da tarde, começa a chegar outros alunos. Uma das meninas, eu nem lembro o nome dela agora, mas ela foi lá e pegou o clarinete no quartinho dos instrumentos e começa a passar a lição. Como ela tá com dificuldade de atingir uma nota aguda, aí às vezes o som incomodou um pouco, mas provavelmente o meu também estava incomodando, né? Depois chegou um outro menininho, que ele geralmente só passa a lição rápido, e a mãe dele leva embora. E aí ele tá aprendendo trompete, e algumas vezes o maestro pediu pra gente tocar algumas notas juntos, pra ele conseguir ouvir como a nota deve soar, né? E aí foi isso, soar mais ou menos, né? Porque eu tava no sax e tal, mas enfim. Aí depois outros meninos chegaram. Um deles faz até academia no mesmo lugar que eu. Ele pegou o trombone e aí ele foi tirando umas notas lá na sala. O outro pegou a tuba e foi tocar lá do lado de fora. Geralmente ele toca algumas músicas de anime pra aquecer e tal. E aí eu acho muito engraçado. E eu acho que ele, como o maestro e o outro professor são mais velhos, eles não percebem, né? Mas tipo, eu percebo. E aí eu acho engraçado. Aí depois ele foi subir as escadas e colocou um vídeo de orquestra na TV que tem no andar de cima. E aí ele ficou acompanhando a orquestra do vídeo. E aí eu fiquei ouvindo, né? Aí depois chegou um outro menino e pegou o sousafone. Ele foi tocar do lado de fora também depois. E nesse ponto já tinham vários instrumentos diferentes tocando de várias coisas diferentes e até que funciona, né? E mesmo como eu ainda não estou inserida na banda, quando deu umas 6 horas eu levanto e desmonto o sax. Aí eu vou até o banheiro lavar o bucal e a palheta. E aí o barulho da torneira se funde com todos os outros instrumentos. E aí é isso, essa é uma rotina também no dia da filarmônica. E aí mais tarde o pessoal vai ensaiar. Só que aí eu não vou, porque ainda não tô dentro da banda, mas fico ligada aqui, né? Que logo mais vai ter ensaio e eu vou poder participar. E esse foi o meu relato sobre a filarmônica.